vivi um dia, hoje jamais diria. E como tantos tão novo, constituindo família, periferia, mania, moda, perda do juízo. Na ultrassonografia, nunca aguentou, será menino ou menina? Minha mãe fala que a barriga de menina é tipo meio caída. Que venhas com saúde, por essa luz divina, nascimento se dará em pleno sol de dezembro. Peço que seja numa hora calma, tranquila, de muito silêncio pro seu grito ecoar. Pra cada estrela te escutar, que barato eu falo. Você começa a chutar, eu temo as neuroses desse mundo. O futuro é louco, inconstante, veneno puro. Os poemas não são os mesmos, se fosse eu os recitaria. Muitos são carregados de ódio, maldade e agonia. Eu só queria te dar o que não tive na vida. Talvez não dê tempo, talvez não consiga. Besteira é minha, vou te ensinar a ler. Ver seus primeiros passos, jogar a bola, tê-lo nos meus braços. Te ver crescer, contigo aprender, ganhar, perder, chorar, sorrir, sofrer, vencer. Pode crer. Meu pai te espera aqui fora, qualquer hora. Você não imagina as doideiras desse mundo. O amor da família, de sirva, de escudo, tudo, tudo é tão incerto, juro. Juro, eu estarei sempre por perto. Um desenho novo, uma nova tentação. A TV fabrica necessidades, especialidades. Foi com muita idade, promove desastre. Nosso lar invade mentalidade, pratica sedução, mas que dinheiro. Vale seu caráter, humildade, força de vontade, espiritualidade, honestidade. Não se compra, não se encontra em qualquer esquina, filho. O pai não é santo, já errou na vida, aí dá volta, o mundo dá e revira a volta. O tempo escorre, foge, esgota. Ação, reação, lei de causa e efeito. Aqui encontrarás preconceito. Somos todos imperfeitos, lutando pela sobrevivência. Que Deus nos abençoe, nos dê força, persistência. Já posso até sentir seu cheiro. Bebê pequeno cabe quase na palma da mão inteira. Esperto e ligeiro, logo conhecerás o odor da mãe. Várias cantigas de Nina vou dedicar, várias canções, indecifráveis emoções, sensações. Meu pai te espera aqui fora, qualquer hora. Nunca estará só. Meu pai te espera aqui fora, qualquer hora. Nunca estará só. Peço aos deuses, todos eles, que lhe deem muita sabedoria, saúde e alegria do mal, amém. Vos livrai, dai o bem, meu neném. Hoje me sinto alguém mais procedente, muito mais responsável. É engraçado, o fato de ser pai te modifica, dignifica, te abre novas perspectivas. Na vida é um prisma, uma ótica mais lógica sobre tudo. Pensamento mais profundo, fundo, fundo. A eternidade não passa de um milésimo de segundo. E comparada à sua existência, ser pai por excelência, que muitos manos não percebem, não enxergam lá com seus filhos na carência. Na sarjeta. Dá licença, é muita treta. Sou mãe, pele preta. Na falta do leite, o que sustenta é a polenta. No sistema dou canseira, no plano ou na ladeira. Se faltar o moedeiro, faço uma prece e a candeia. E tudo de ruim gira, conspira contra a favela. Se nascer menina, correria já o espera. Quem dera se o futuro fosse igual aos filhos de classe média. Férias, Walt Disney, pra cada conquista uma festa. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Preste atenção, eu sei o que planejam para nossa trilha. Filha, carinho tem sobra pra dar e vender. Mulher que ama e dá luz,